Brasil no transponder 208 ao controle, 1649. Ano 649, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Reporta na rua, 649. Pausa decolagem, mantém um aí, 4000, bom, 759. Chame Recife, 1288 e alterna 1260. 288-260, bom dia, senhor. Hotel confere, autorizado Serra Bravo, Romeu Fox e Abezelou 17. Nível 350. Decolagem na pista 10, curva direita, corrijo curva esquerda após decolagem, saída Puca, Jamocaju. Transponder 5517, controle Salvador 120-8. Autorizado Recife, nível de voo 350, decola da pista 10, primeira curva à esquerda no perfil Puca, Jamocaju. Primeira via para Zulu 17. Transponder 5517, o controle 120, decimal 1, azul 4234. 5517, transponder 4234, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Gente, azul 4234. Quando possível, seu chamado de pouso. Positivo. É o Mike Yankee Hotel, é aqui na primeira transmissão de remoto aqui do Pátio 3 para a ponte 7, Pátio Principal. E Mike Yankee Hotel autorizado até a saída do Pátio 3, chame para ingresso no Pátio 1, no Mike Yankee Hotel. Chamarei no ingresso Pátio 1. Oi, Salvador, bom dia. Eu vou no 759, passando 1400 pés, mantendo o eixo. Vou no 759, contato radar na decolagem, mantenha o eixo até 4000 pés, após saída da EL, subindo para o 360. E mantenha a proa 4000, da EL, 360, no 759. Gol 1092 no solo 34, libere a próxima direita, chame controle solo em 121 no decimal 9, bom dia. Direita solo 29, bom dia, 1092. Salvador, o gol 1092, chegando. 1092, táxi aprovado via taxiway Alfa, chame antes da táxi da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, 1092. Bom, firme, Ognab? Ativo, Ognab, Alfa, na Golf, November Alfa, Victor. Ognab, gente, obrigado. Papatão, vou dizer que eu vou funcionar demais. mas o Lugol foi autorizado o táxi, reporte sinal papá para ingresso na pista. Serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 120, chame o controle Ilhéus na frequência 120, décima 1. Para o Ilhéus 120, na grada da moto, vai dar agora. Gente, um minuto para a sua Juliette, copiar 07, PLB. Força aérea 2733, curva à direita, proa 310. Direita, proa 310, força aérea 2733. E o Azul Golf autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Dando liberação do gate 5. Ok, eu vou ter a Juliette guardando o gate 5 no 0 na frente. Só tá faltando o Fingerman aqui pra gente seguir, tá bom? Ok. Obrigado, bom voo. Autorizado o grupo de Zulu, plataforma Manatis, via rota do plano, 1000 pés. Decolagem da pista 17, curva direita, via corredor Axé. Transponder 0145, controle Salvador 120, décima 8. Cotejamento correto, parte 4, 7 a bordo, chame a torre 1895 para acionamento e decolagem, que é 1097. Solta lá o 4 de 7, acionamento, kit 8, azul 4234. Azul 4234, autorizado para acionamento, portão 8, chame pronto, táxi. Autorizado para o acionamento, chame para o táxi, azul 4234. Salvador, Gol 649, posição 5, pushback. Mike Yankee até uma tem posição. Papa Romeu, Tel Juliette Serra, Torre Salvador. Oeste de Salvador, reafirma a navegação na proa do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajustando 017. Autorizado o procedimento RNAV. Quem vai curvar para pro do Serra Vitor 366, vai descer para 2500 e vai executar o procedimento. A nave rebocando no pátio 3, Mike, é que até na escuta do solo. Tá mantendo a posição? Tem posição? Ok. Gente, mantém a posição aguardando o pushback da aeronave do Gate 5 após prosseguir no reboque. Ok. Turno 649, portão 5, autorizado, chame táxi. Ok, autorizado, chama táxi, 649. Matambo Lima, Zulu Golf, decolar 239, chame controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. Controle em 120, décima 8, grato, Controle, Salvador, bom dia, Matambo Lima, Zulu Golf, decolar da Marçal, saúde a coral. Matambo Lima, Zulu Golf, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível de voo 040. Boa coral, vai para agora, Lima, Zulu Golf. 1759, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3395. 251-3395, bom dia. Bom dia. A Tango Lima Azul Golfo, quando possível, ser estimado para pouso. Azul 4234, 103 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia alterna Fortaleza. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Itaque Índia, do ponto de espera Torre 1, 1-8-5, quem liga 10 no 7. Autorizado o táxi via parte, no ponto de espera da Índia, Torre 1-8-95, ajustado no 0, 1-7, Azul 4234. Falou, vou no 092 aqui aguardando, poderia prosseguir para o gate 5 ali após o azul? Vou no 092 após o azul, autorizado ingresso gate 5. Após o azul, ingresso para o gate 5, vou no 092. Saera 2733, complete o modo procedimento RNAV, chame a torre em 1-8-95. Vai chamar a torre 10895, muito grato, bom dia. Táxi, gol no 649, tem 094 a bordo. 3 horas, alternando Salvador. No 649, aguarde instruções de táxi. No 649. Nacional, táxi autorizado até o ponto de espera da piscina 0, pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera torre 1, 1-8-95, quem negar 1-0-7. 17, livre táxi 295, está a volta, no 649. O céu já voou visual na rota. Afirmativo. Quente. Pois, Salvador, Conselho 2733, está no procedimento. O Sério 2733, confirma intenções após o toque? Ok, pouso final. Sim, o vento 180 graus 059, autorizado pouso, pista 10, o Sério 2733. Autorizado pouso, o Sério 2733. Azul 4234, reporte visual com sede na carona da Força Aérea em curta final para pouso, pista 10. Azul, com a aeronave, Azul 4234. Gente, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista 10, Azul 4234. Após a passagem da aeronave da Força Aérea, está autorizado a alinhar e manter 10, Azul 4234. Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, César, autorizado, o táxi reporte na taxiótica para ingresso na pista. Hotel Zilé Serra autorizado a alinhar e manter pista no 7. Confirmando Zilé Serra autorizado a alinhar e decolar pista no 7. O vento 150 graus, 04 nós. Oi, bom dia. Gol no 649, espera um ponto de espera, dá 0. No 649, bom dia. Mantenha o ponto de espera. 649. Pulsaria 2733, no solo aos 47. Disponibilizar na Taxi Hotel. Afirmativo. Gente, libere na hotel, estacionar frequência livre, bom dia. Vai, libere no hotel e quando estacionar frequência livre, 2733, graças a Deus. Azul 4234, ao alinhar decolagem autorizada, pista no 0, vento 150 graus, 04 nós. Ao alinhar pneu decolagem, azul 4234. Gol no 649 após a rolagem no Embraer da Azul autorizada, alinhar e manter pista no 0. Muito obrigado, após a aeronave da Azul, iniciar ali e manter pista no 0, no 649. Controle Salvador, eu acho que 4981 com a informação do hotel. O 4981, na senhora identificação, via chegada BOLF, desça para o nível de voo 050, o ajuste é 097. Via BOLF, desce para 050, 1070. Alô, através de na ponte, o hotel recebe. Azul 4234, decolado aos 48, chame controle Salvador em 120.8. Controle Salvador 120.8, azul 4234, bom dia. Passa 1.000 pés, perfil Pucacajó. O 4234, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Via saída Puca para nível de voo 350, azul 4234. Gente, Juliette Serra, mantém referências visuais e transfere o controle Salvador em 120.8. Repita a mensagem? A Romeu até o Juliette Sierra, mantenha-se em condições visuais, subindo para um mil pés, na presente pro do destino. A Juliette Sierra, cumpriu o controle? A Juliette Sierra, reporte 20 milhas em Salvador. Eu lembro dessa hora, João, no 649. Salve, Salvador, é o Mike Yank, até um. Aqui é que eu tenho, prossiga. Informando aqui o teste do reboque na ponte número 7. Sim. Obrigado, bom dia. Bom dia. Uno 649, decolada 51, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, obrigado. Trolley, bom dia, voo no 649, decolada 6. Uno 649, contato radar na decolagem, supervia saída da EL para o nível de voo 360. Via saída da EL 360, voo no 649. O 4234 da presente, autorizada a proa do Romeu Fox 018. Da presente, voa direto Romeu Fox 018, azul 4234, obrigado. A Tango Lima do Golf, confirme quantas milhas irá se afastar de Salvador. Tango Lima Zulu Golf, plano IFR cancelado 1054, desça para altitude de tráfego, ajuste 1017. Lima Zulu Golf, confirme destino Itaberá? Cliente. Tango Lima Zulu Golf, tem frequência livre para autocoordenação. Azul 4234, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, alternada 2545, azul 4234, bom dia. Azul 4981, desça para 2000 pés, o ajuste 1017, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reposta estabilizado. 2017, autorizado ILS X-Ray, reportar estabilizado. Azul 4981. Uno 649, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3395. 1251, 1-3395, Uno 649, obrigado. Romeu, Hotel Juliette Sierra, não há tráfego reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação, chame no regresso. Foi ILS, o azul, 4981. O 4981, no complexo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 1895, azul. 4981. Equador, bom dia, azul, 4981, ILS, estou no zero. 4981, azul, altímetro 10 no 7, reporte, passa no externo, controle enxergado. Cortarei. Voo 2199, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste no 0117. 050, no 0117, plano de voar ITAP. Voo 2199, autorizado ITAP. Autorizado ITAP, obrigado. Controle, bom dia, 3304, Tampa, informação, hotel. Então 3304, aciona identificação, via chegada Bonfim, desça para o nível de voo 060, ajuste no 097. No 097, o ajuste 060, nível, tá? 3304. Posição 99, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até proximidade de ETAP. Afirmativo, pode manter até a proximidade de ETAP, Gol 2199. Mantenha a reporte para redução, Gol 2199. Reportará a redução. Confirma sua indicada. 3304, 250 agora, tá? Gente. Qual é ideal? 304, se possível reduzir para 2309. Ok, vamos reduzir. Solo 06, à direita na Fox, solo 21, decimal 9, bom dia. Vai liberar a direita Fox, solo 121, decimal 9, azul 4981, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, azul 4981, liberou via Fox. Azul 4981, aprovado o táxi via táxi Alfa, Juliette Portão 2. Alfa Juliette Portão 02, azul 4961. Salvador, muito bom dia, 63, 1, 2, com a informação hotel. Canair 6312, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, o ajuste é no 097. Via Mari no 097. Ok. Até o uísque autorizado, reporte até o gate 8 autorizado. Ok, obrigado. Guardião 07, prossiga. Decolagem, prossegue à direita, litoral sul. E restante padrão, transponder padrão. Transponder padrão, direita, litoral sul, chamada quando pronto, guardião 07. Salvador, bom dia, hotel confere, autorizado Serra Brava, Juliette Papá, via Golf 677, nível 1970. Decolagem na pista 1-0, curva esquerda após decolagem, saída Conde. Transponder 5554, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado ele é construído a pista 1-0, reposto estabilizado, canceladas as restrições da altitude em etapa. Gente descendo para 2000 pés. E com 17 liberado na recepção em Itaque. Obrigado. Para João Pessoa, via Golf 677, ZB 796. Cotejamento correto, sobe pronto para o estacionamento. É 312, reduzir a velocidade para 2509. 2509. Está fora do solo, Guardião. Guardião 07, decola o Juno 1, para o sul. Estamos no controle 120, decimal 8, então vou voar da regressa. 1208. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, mantém-se em condições visuais 500 pés na linha do litoral, a reporte Ondina. Passará Ondina 7. Então 3304, desça para 4000 pés, o ajuste é 907. 4000, 3304. Channel 6312, desça para o nível de voo 050. 050, 6312. Channel 6312, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 230. 3304, desça para 3000 pés. 3000, 3304. Channel 6312, desça para 4000 pés, o ajuste 1017, cancelado as restrições de altitude em TAP. 4000, cancelada a restrição em TAP. Estabilizando o localizador, Gol 2199. Gol 2199, complete final do procedimento Elias X-Way, chame a torre na frequência 118.95. 1895, bom. Então 3304, desça para 2000 pés, autorizado Elias X-Way da pista 10, reporte estabilizada. 2000, reportado estabilizado, 3304. Na Guardião 07. Guardião 07 tem a frequência livre e composto. 7. Baixar de 21 na faixa. 2199, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus com 0,5 nós. Teve pouso na 10, voo 21 na frente. Salvador, eu vou no 095, informação Adel para a cópia, confirme. Para 95, informação Adel confere, autorizado Serra Bravo, Charlie Fox, via Pesador 21, no nível 360. Decolagem da pistão 0, curva direita, árvore leva a saída. Transponder 5564, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para o Confins, na Pesolô 21, decolagem da pistão no zero, curva direita, saída da árvore, transição eleva. Transponder 5564 e o controle 208, gol no 095. Gol no 095, cotejamento correto, chama pronto para o estacionamento. Entra no... Para o pushback, acionamento azul 2796. Autorizado, chama táxi. Semanas 304, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 1895. 895, bom dia. Sim. Senar 6312, desce para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, da pista 90, reposta estabilizada. 2000, está autorizado, vai informar estabilizado. Dieta 3304. Dieta 3304, minha aproximação, guardando pista livre. Ajuste de altímetro no 0 no 7. 0 no 7, 2199 no solo 19. A direita na Fox, solo 121, decimal 9, bom dia. Direito 219, gol 219. Olá, Salvador, bom dia, gol 2199. Gol 2199, Alfa, chame antes da taxa Juliette. Alfa, Juliette, para taxa Juliette, gol 2199. Oi. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus com 05 nós. Livre pouso no zero, TAN 3304. Alô, bom dia, passaria do 2223 para a conquista 180, sente no hotel. Passaria 2223, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano, nível 180. Decolagem da pista no zero, curva direita, árvore elefa, voz do Opilor. Transponder 5510, controle Salvador 120, decimal 8. Sente autorizado, conquista 180, decolagem da pista no zero, conforme plano, árvore elefa, pós árvore. Transponder 5510, 1208, passarei 2223. No 0, no 7, número 2 na aproximação. Vai reportar sim para a baixada travada. Passarei 2223. Gente, agora eleva pelo 2223. Cotejamento correto, chama pronto para o estacionamento. Chama. Tá, Alfa, antes da Juliette, com o 2199. Juliette, portão 612. Juliette, 612, igual o 2199. Salvador, mais uma vez, bom dia, azul 2796, para o táxi. Nós temos 55 a bordo com 5 horas e alternamos Marcel. 050, mais 0 do 7, Azul 2796, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 3, Pátio 1 e Índia. O ponto de espera Torre 1, 182.95, ajuste altímetro no 0, no 7. Paciente, está autorizado a estar via Pátio 3, Pátio 1, táxi a Índia. Azul, quando lá vai chamar 2.95, Azul 2796. Solo, bom dia, Papa, Romeu, seu amigo, é bravo? Papa, Romeu, Tango de Bravo, Solo Salvador. Bom dia, senhora. Tá aí a notificação, paciente, foram feitas duas notificações. Possua uma notificação de enrimar para grupo de Zulu Busca Vida. Esse agora puder verificar, tem de grupo Zulu de Busca Vida para enrimar com sobrevoo em Praia do Forte, Tauípe e Conte. Sim, só um instante, tem que já bravo. Tá, vou chamar a senhora daqui 5 minutinhos e eu chamarei o cara, por gentileza. Gente. Solo 3304, tem pra lá. 3304, Alfa, chame antes da TAC 3 Juliette. Acho 2-3304. Bravo. Lima, Juliette Lima, bom dia, aguarde cópia. De Salvador, Quericórdia, Alta 3179, na posição de número 3, com a informação a Delta para a cópia. Confirma o portão? Número 10, senhorita. Bom dia, Santa 3179, informação Índia, número 2 para cópia, prepare a saída da El. Tá, eu preparando, vou checar aqui já a resposta. Tá, 3859, aciona a identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 097. Bonf identificou o 060, 109-3089. Próximo ao ponto de espera e pronto, na terceira 109. Observando a passagem do Avianca, né, curtíssima, após ali mantém, cabeceiro no 02796. Aliás, ele manteu 2796 da Azul, após o passagem da Bianca. Rádio da GDR, 3604. 2859, reduz a velocidade para 2509. Solo 121, decimal 9, bom dia. Direita no Foxtrot, decimal 9, bom dia. Papa Tango Lima, Juliette Lima na escuta. Confirmando, parte ABTA. Pronto, cópia. Lima, Juliette Lima, autorizado, Serra Bravo, Golfe Oscar, via Berzulu no 7, segue conforme rota, nível 280. Decolagem na pista no 7, curva direita, árvore, Alfa e a saída. Transponder 5555, controle Salvador, 120, décimo 8. Destino Goiânia, confere. Juliette Lima, acionamento a critério, confirme o PAB. Chame a torre para táxi, decolagem, CNH107, Lima, Juliette Lima. Salve, o hotel Juliette Sierra, acione o código 0145, mantenha-se em condições visuais. Na prova, para hoje, Itapuã, reporte para a descida. Fala, Salvador, eu vou no 095 para pushback de acionamento, posição 5. No 095, totalmente pronto? Pronto. Autorizado, push acionamento, chame táxi. Chame táxi, vou no 095. Santa Lima 3179, pronto, cópia? Pronto. Controle Salvador, bom dia, Estrela Azul 27796 na Conde. Tiver a saída. Transponder 5567, controle Salvador 120.8. Para 170 na Conde Azul 2796. Romeu Serra Tango Delta, vista para 4 mil pés, ajuste no 018. 4 mil pés, ajuste no 018, Serra Tango Delta. Alfa Cidade Juliette, 6312. Fechando a 6312, ingressa Juliette, observando o posto do Mangue da Gol para o portão 3. Ingressa a Juliette, observando a aeronave Gol, vai para o 03. Papa Romeu até o Juliette Sierra, deixa para 500 pés, ajuste no 018. Já está pronto para cópia? Pronto para cópia. Ok, 2 minutinhos para cópia, mantenha a escuta. 2 minutos.